Bem, chegamos a mais um Zine Poesia com Mauro de Souza. Ele que veio falar um pouco do livro Sagacidade, Poesia para Novos Tempos. Conversamos sobre o livro, sobre poemas, sobre movimentos culturais. E é isso que você acompanha nesse sexto Zine Poesia com Mauro de Souza. Mauro, fala como tu começou a história com a poesia. Eu escrevia desde adolescente, né? Mas assim, comecei a recitar na Rádio Ampara FM a pedido de um poeta amigo meu chamado Jair Pereira. E ele me levou para recitar num programa que ele tinha de rádio, um programa que onde os poetas recitavam suas poesias. Ele colocava muita música de MPB para tocar no programa. E aí ele foi me levando, me apresentando aos recitais, né? O primeiro sarau, que foi o lá no Centro de Cultura Luiz Freire, chamado Quartas Literárias, o primeiro sarau que eu fui. Depois eu conheci a Sociedade Poetas Vivos de Olinda. E daí em diante comecei a ficar mais aberto para os eventos com poesia, recitais e sarais. Que tipos de grupos e manifestações culturais participou? A gente tem um trabalho bem legal lá na Biblioteca Multicultural Nascedouro. Já fui gestor de lá e hoje em dia continuo sendo do Movimento Cultural Boca do Lixo. Trabalhei como educador no Aldeias Infantis SOS, que é uma ONG, né, onde o pessoal tem um trabalho bem legal com crianças e com adolescentes, um trabalho de resgate bem legal com artes, com contação de história, com teatro, né, com ecologia lúdica. E também na Biblioteca Nascedora eu me envolvi com outros grupos sociais, como o Gajope, como Ruas e Praças, Criança Esperança. É isso, eu conheci pessoas bem legais assim, que participam desses movimentos sociais. E grupos literários, participasse de algum? Ou apenas participasse de sarais e eventos de poesia? Até hoje eu participo da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, né? É o grupo literário que eu tenho participação, né? E frequento vários eventos, né? O Artes e Serenadas em Olinda, Sarau da Boa Vista, né? Sempre que eu posso, tô lá. O Sarau do Mutirão também, que é em Olinda, né, que é uma proposta do poeta Edgar Diniz. Sempre que eu posso, eu tô somando aí, né, podendo mostrar a arte aí nos eventos. Eu acho isso muito importante. Concluindo assim teu trabalho literário, o que é que tu já lançou de livro para as pessoas poderem conhecer? Meu primeiro livro foi chamado intitulado De Eterno e Outras Poesias, foi em 2010. Quem lançou foi o Tarcísio, né? Tarcísio Pereira, pela Livro Rápido. E eu fiz um lançamento na Festa do Livro, lá no Recife Antigo. Depois eu fiz uma segunda edição desse mesmo livro, do Eterno, e fiz alguns lançamentos. E em 2013 lancei o Sagacidade, Poesia para Novos Tempos, na Fliporto, no stand da Prefeitura de Olinda, participando com a Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda. Tem um último livro de poesia aí, que eu um material preparado, que vai se chamar Os Últimos Versos para o Meu Silêncio. Já está pronto, assim, quase pronto, fase de acabamento, e vou procurar a editora para colocá-lo em prática, né? Colocar o livro em processo real. E qual outro projeto literário pode falar para a gente também está fazendo? Eu tenho um material para lançar um livro infanto-juvenil chamado O Palhaço e o Poeta. E é um livro assim, eu acho que a faixa etária de crianças de 10 anos acima. Então é considerado um livro infanto-juvenil. É bem legal, uma história bem legal. de dois artistas, né, que tem uma visão bem diferente, né, em um interior, uma cidadezinha do interior, um palhaço e um poeta, eles têm uma visão bem, bem diferente do trabalho de um e do outro, é bem interessante, né? Eu não vou falar aqui da sinopse assim, do livro, só posso esboçar alguma coisa, mas é um sonho que eu tenho assim, de ver esse livro lançado. Né? Do livro que tu trouxesse hoje, qual o poema que tu escolheu pra gente no Zine Poesia? O nome dessa poesia é chamada de Semideuses. Qual o livro? É do Sagacidade. Sagacidade, Poesia para Novos Tempos. É o segundo livro. Então, diga lá o poema Semideuses. Culto ao luxo, restrição e exclusão à plebe, demagogia à massa ignorante, pois eles é que são os restantes. Animais com tratamento de elite, semelhantes seres humanos, eles são seres invisíveis nas divisões injustas e invencíveis. Casas, fortalezas, espelhos em toda parte, arrogância, soberba, rituais de vaidade, caridades hipócritas para serem ressaltadas na mídia. Também temos coração, podem nos atacar com inveja e mentira. Nasci em berço de ouro e sempre tive vida fácil. Nunca tive humildade, mas já fiz muitos serem humilhados. Não me arrependo mesmo e acho que nunca vou me arrepender, pois eu tenho dinheiro e com ele tudo eu posso ter. Bem, muito obrigado por acompanhar mais esse Zine Poesia com Mauro de Souza. Fica aqui o convite para você curtir, compartilhar, comentar na página Pelos Olhos e Ouvidos do Facebook. Todo o conteúdo, claro, que você pode encontrar no blog Pelos Olhos e Ouvidos. Até mais um Zine Poesia, até logo e tchau!